Júnior. DJ Júnior. DJ Júnior. O eletrizante do Pará. Já tô na área! Agora, agora, o show vai começar. Solte a sua adrenalina. Você está com o Mega Robson Digital. O pancadão do Pará. Chegamos no Lapira. Vamos começar o show do Robson. 3, 2, 1, pra cima, garoto. Na onda do Gordinho. Vamos lá. E aí, DJ Paulinho? Quem é do Paissandu, faz barulho aí. A galera do Clube do Remo faz barulho também. Quem tá gostando, dá um grito. Bota pra cima. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa no escurinho, deixa no escurinho, deixa no escurinho. Quero ver a galera com a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha, joga, tchá tchá, ei, tchá tchá, oh, tchá tchá, ei, tchá tchá, oh, para meu rodê. Caralho, acende a... deixa, deixa no batidão. Quero saber só de uma coisa. Tá gravando? Rapaz, tá gravando, tá gravando. Quem quer o CD ao vivo de hoje do Robinho na pilha? Joga a mãozinha pra cima aí. Tá gravando tudo, garoto. Então grava ela me mamando, me mamando, grava ela me mamando, me mamando, grava ela me mamando, grava ela me mamando, me mamando, grava ela me mamando, me mamando, grava ela me mamando. Vai gravando tudo! Mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Então grava ela me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. E aí, Negonei, você é o Vitote? Mano. É o parceiro de novo? Mano. Lucas Pizão, meu parceiro José, o Max e o Patrick, galera do Pário, o Safadão, o Jefferson Assis, Nego Matheus, toda a galera com a gente, abração! Bora, neném, tá gravando? O Gaguinho do Robin com a gente, bora aqui também, bora, Gaguinho! Mamãe. Você é a Valéria, tá todo mundo! Mamãe. Nossas platinadas aqui pelo lado também! Bora, Gleide, bora, Rodrigo, você! Minha não... Tio Roberto, a loura digital! Essa amiguinha que o Lohan tá gravando? Nosso motor Arthur com a gente por aqui no Deca do Barão. O meu parceiro Diego do Asfalto, a galera da fronteira. Despedido do Ney. Não pode, não pode, Ney. Beleza, tá querendo mudar. Só que tu não entende nada. Se quiser, pode vir, porque essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é grata. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Nosso bom de vida louca tá com a gente também! Pra cima, garoto! É, Gabriel, sorrisinho também! DJ Mulher! Meu parceiro, assino Badalari, sujeiro com a Rosela, abração! Deixa no batidão, deixa, deixa no batidão! Deixa no batidão, deixa no batidão! Quem é que sabe cantar isso aqui? E é, e expulsando do meu coração, assumo as consequências dessa traição. Yeah, yeah, yeah, infiel. Agora ela vai fazer o meu papel. Daqui um tempo você vai se aproximar. Aí vai ser ela que vai enganar. Você não vai mudar, yeah, infiel. Quem é que tem aquele amigo gordinho? Gordinho, botando a piroca toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Assim sou eu tão louca. E a gente vai tocando pra galera se ligar hoje no Rapina. E ame quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar. Era tudo tão lindo. Até recordar que mais um dia se passou. Nossa família Shopitel com a gente. Abraço aqui do Júnior. Oh, Vigê Vanessa, bora, Vanessa. Isso faz doer, nem imagina o quanto. Quero ver você. Professor Kleber, alô Edmilson. Nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca conta. O Diogo tá com a gente, bora já. Que abração, tchau, bebê. Você nega pra você. Vai negar pro nosso amor. Ou não valeu pra você. Yeah. Só não nega pra nós dois e nem tenta. Quem sabe vai cantar. Enganar. E o quê? Enquanto te amava, delirava. Percebi que amava. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Dá-lhe meu hobby! Hobby no Lapira! É... Robson! Estamos na área, o som da laçada! Dá-lhe uma laçada! Desse jeito, somos imperfeitos. Fico emburrado, eu do outro lado, morrendo de saudade, cheia de vontade de me dar um beijo, cheirar o seu cabelo antes de... Lucas Silva, de Outeiro, o Vamp, o Seco Mafra, abraço. A fria boba pra mim vai ter fim. Fabinho Ferrari tá com a gente! Esse é considerado, bora Fabinho! Você e a Lela da Lanche está com a gente, abraço! Bora Sirlei, você é o filhão! E a deve dar juntinho com o Robin. Demais. Quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. Nosso bom de vida louca. Viviane Batidão. DJ Bertinho Isabelense. DJ Júpiter. Cada um dessas meninas tem um super poder. E a galera vai batendo na bundinha, vai batendo. Bate na bundinha, bate na bundinha, bate na bundinha, vai batendo essa bundinha. Bate essa bundinha, vai fazendo. O cac, o cac, o cac, o caqueado, vai, vai, vai. As minas pira quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota na pressão. Sabe o que ela quer? Quem é lançador sabe como é. O que ela quer? Joga as duas mãozinhas pra cima agora. Quer? Joga a mãozinha pra cima. Sabe o que ela quer? Gira teu lacino. Sabe o que ela quer? Gira teu lacino. Laçada, laçada, laçada, laçada, laçada, laçada, laçada. Dali tua laçada, dali tua laçada, dali tua laçada. Laçada, laçada, laçada, laçada, laçada. Explode na pira. Os lançadores sobe do alegria. Ela diz que me ama, mas os caras doidos de alteiro também com a gente. O meu parceiro Matheus, o Levi, o Paulinho. Um abraço aqui do Júnior. Deixar isso pra lá, não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de ferro. Não diz te amo, não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar, não. Por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar. Minha amiga Romana, nossas coleguinhas. Camila, Carol, todo mundo no hobby. Abraço, Júnior. Deixe... Como é que é? Não, nós vamos ficar por aqui. Hoje minha amiga Elisa veio curtir o hobby, né, Elisa? Você, a Gleide, a Glauci, Ana Clara, Ana Cláudia, nossas platinadas, bora, salve a Pepa 1 e 2. A nossa história chegou ao fim. Vai fazendo! E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. Pega sua presa e dá-lhe a picada. Que louco, tio, mete suas bicadas, passa. Dá-lhe a picada, picada, picada, picada, picada, picada. Carlinho dos caras de pau do barco está com a gente. Para Carlinho. E a gente vai tocando sem frescura, meu irmão. Pressão, pressão. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Mr. Catra. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa mal. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do toco. E o toco suave, todo sorrindo. Vamos sacudindo a eletrizante. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas, o comércio tá acabando de chegar no pé. Aquele Nike no cordão é 24K. Na humildade eles vêm. terceiro, olha a pegada dos moleque. Sente o cheiro exalando Ferrari Black. Alô, Melly! Eu saio pro meu rolezinho de Camaro ou de Porsche. Vou dar uma bicada, eu vou curtir o Pop Live. Ontem à noite, o bagulho foi incrível. No escurinho, com as gatas na festa do crocodilo. Aí é só o marcante, eu vou ficar daquele jeito. Todo no estilo pra curtir o ouro negro. Hoje a festa é nossa, quando eu sair daqui. Hoje eu tô assim. Alô, Jefferson, não chega, garoto! Eu quero uma princesa, eu tô daquele jeito, tá ligado? Só tem princesa, é o Mega Príncipe Negro. Chega de amigão, no nova dimensão. Curtindo a madrugada com a garrafa de champanhe. As molecas já estão na fita. O meu parceiro DJ Gargamilha também. Nova dimensão, juntinho com o meu parceiro Naldo Berequete. Bora, Gargamilha! As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Deixa no batidão. Deixa no batidão. Deixa no batidão. Deixa no batidão. Vamos começar esquentando esse meu hobby. Vamos esquentar, vamos esquentar. 3, 2, 1, vai! O Bozão das Trinkers, o Teixeira, segunda pop, a Bate Minuto, abração! Bora, Deca, bora, Diegão! Bora, Sorriso! O Niel, da Coco Pop, o Alex de Coração, o Vitinho, o Júlio, o meu seguido, o Júlio, bora, Jennifer, bebê! Acima do normal, tô passando mal. Vamos tacando, vai! A nossa equipe Lombra Eterna de Coraci, e tá com a gente também. Um abraço aqui do Júnior. Quem sabe essa aqui? Eu vou te assumir. Pode avisar, avisa. Irmão, é pressão! Manda um abraço também aí para a Ana e a Jaque e o Neto, tá aqui curtindo o nosso hobby. Um abração! Dá-lhe meu hobby! Alô, garçom gordo, dá um chega aqui na frente do nosso hobby com o Vitote. Alô, garçom! Nossa, facção hoje tá vindo de rock, não tá? Bora, Tirão, bora, Ney, bora, Paola, bora, Naná! Nana 1, Nana 2! Bora, José! É. Robson! Lucas Fizão, um abraço pra você, Lucas! Vira o Ferrari, abraço você, garoto. Nosso bom de vida louca também, Rubinho Fronteiras. Bora, filhão, bora, Cirlê. Professor Kleber tá. Meu vício, alô, garçom gordo, dá um chega na frente do hobby. Alô, garçom gordo. Meu vício, tu. Ai, ai. E é infiel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. vai se aproximar. Aí vai ser. Alô, Pompiro, não chega, Pompiro! Só vai mudar de tá tocando! Será que a minha produção tá esperta? Tá! Quem gosta dos gordinhos? Pra cima! Mega Robson. Mega Robson, o eletrizante do Paraná. Já tô na área! Seja bem-vindo, meu laçador. Júnior Eletrizante. Mega Robson. Chama, chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama tuas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entra no clima, entra no clima. Fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Fica, fica, quatro pra mim, fica. Deixando no batidão, vai deixando no batidão. Quem lembra dessa aqui? Amor bandido, roubou meu coração. Fica comigo, eu gosto de você. Por causa desse amor, abandonei meu mundo, eu penso. Para meu produtor Wagner! Deixa então falar, deixa criticar. Só quero te amar, vamos fugir para bem longe daqui. Não, não, quero mais uma! Júnior, toca aquela pra galera relembrar! Não complique, não sou mais... Quem sabe canta! Muito simples, só fazer depois. Menos você, só eu. Vou viver o meu amor sozinha. E o quê? Um mais um dá dois, menos você... Eu gosto de brincar nas capelas quando eu tô muito doido. O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Deixa empurrar, que o DJ empurrar, vai empurrar. Gasquidão, dão, gasquidão, dão, gasquidão, dão, gasquidão, dão, gasquidão, dão, gasquidão, dão, gasquidão, dão, gasquidão, dão. Sabe, vai cantar, quem sabe vai! Eu preciso dizer a verdade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Deixa eu ouvir outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. O quê? Não vai, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe. Você sofreu, te machuquei, te fiz chorar, meu bem, eu fui um pouco baixo. Te deixei só, eu não pensei, agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você, tô com tanta saudade. Maldita pra mim, te amo demais, nossa história é linda. É desse jeito, hoje no Lapinha! Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Mas só que não dá mais. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar que... E a nossa aparelhagem, Mega Robson! Agradece a todos! Sempre em nome dele, sempre dele! Betinho Promoções! Esse é o cara! Sozinho em meu quarto, sem você ao meu lado. Como ele sempre diz, Júlio, entra atacado hoje! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme! Treme mundo! Parou! Para, meu hobby! Dá-lhe, meu hobby! Aqui é com Deus no coração e humildade! Pra cima! Vai jogando a mãozinha pra cima, vai jogando a mãozinha pra cima, joga a mãozinha, bate na palma na mão, bate na palma na mão, bate na palma na mão, bate na palma na mão, bora pra cima do Robin! É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. Alô, Belly! O incrível crocodilo no comando, um animal toca tudo do Pará. Vem com dourado, então se liga na batida, olha deitado, o crocodilo vai pegar. E no comando tá o gordo, gordo, gordo, gordo. No comando tá o Júnior, o gordinho! Pira! Robson! Gordinho, desse jeito você me deixa louca. Botando a toda na minha boca. Sei que você gasta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca. Lucas pisou pra cima, Vitote já avisou assim. Patrick, bora, nego, nem o comandante. Bora, José do Pai, o Safadão, alô, tirou. Bora, neném. Alô, Fabinho, vem. Alô, Gaquinho do Robin. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. E o TK do Barão, Diego tá aqui. Nosso bom de vida louca, abração. Vai no passinho, no passinho, no passinho. Aqui não é macumba, não se assusta, só mexe no dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Para relembrar, quem sabe solta a voz, solta a voz. Nossa facção do Robin com a gente. Sempre unida! Quem é do Robin vai cantar! Quando toca! Eletriza tudo! E ela vai no passinho, ela vai no passinho, fazendo o caqueado, vai no passinho, fazendo o caqueado, caqueado, vai no caqueado, caqueado, começou! Cadê a galera do Clube do Rio aí? E a galera do País Sandu tá aí também, tá? Joga a mãozinha pra cima e bate na palma na mão. Palma na mão, palma na mão, palma na mão. 3, 2, 1, vai! Eu vou deixar na batida. Mas dessa vez eu quero ver o Lapinha todo canteiro, mas sua voz, tá bom? É com vocês! Vamos na contagem! 3, 2, 1! É agora! Sim, bem, vai! Joga a mão pra cima, vai! Tchau, tchau, hey! Tchau, tchau, ho! Tchau, tchau, hey! Tchau, tchau, ho! Hey! Bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão, 3, 2, Eu gosto de brincar no bastidão. Eu gosto de brincar um pouquinho. Bora brincar mais um pouquinho com a galera. Mas deixa no solinho, vai. Deixa no solinho essa parada. Deixa no solinho. Deixa no solinho um pouquinho. Deixa um pouquinho no solinho, que a galera tá muito eletrizada já. Deixa no solinho, deixa no solinho. Alô, minha produção! Vai deixando no escurinho, deixa tudo no escurinho. Deixa, deixa no escurinho, deixa no escurinho. É agora, eletrizante! Acende tudo! Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Vai desafiar, não tô entendendo. Mexe o peixe da pra voltar, caixota dela, vai. Família do Passinho, Arazinha do Passinho com a gente também, um abração! Felipe, baile de favela, que a Marconi é baile de favela. Que a São Rafael é baile de favela, e os menores preparados pra poder. Comigo também, minha amiga Jéssica, você, Rosinara. Tá curtindo o nosso hobby, abração aqui no Júnior. Para o Anderson. Mas desse jeito que é gostoso, eletrizante. Deixa no batidão. Deixa no batidão. Tem que tocar. Inesquecíveis que passamos, você e eu. Você ganhou meu coração. Mano caqueado. Não, não quero ficar sozinha sem você, minha. Bora, Arthur! Amiga Tita por aqui com a gente, a Gleide, a Grauzi, nossas platinadas e as pepas, turma, dois aqui. Bora, tio Roberto! Deixa vai! Eu gosto do caqueado. Só no caqueado. Eu gosto do caqueado. Só no caqueado. Só no caqueado. Só no caqueado. Vitória é contigo, ensina, vai. No caqueado. Osso, mano. Só no caqueado. Osso, mano. Treme. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, tudo. Treme, treme, tudo. Treme, treme, tudo. Treme, treme, tudo. Treme, já é pra qualquer lugar, seja pra curtir, seja pra bailar. Tem o solteiro e o enrolado, quem tá liso e o granado. Já já de Xuxa, já de Jefferson, show do Robin, já já. Se liga nessa onda. Bora, Cirlei, o seu filhão com a gente, abração, garota aqui do Júnior. Pro baile da saudade. Quem é o cara? Júnior. Eu tô na rara. O eletrizante do Pará. DJ Júnior. Tô detonando no Lapira. DJ Júnior, o eletrizante do Pará. Quem é que conhece essa aqui, hein? Pegue suas coisas que estão aqui. Vamos lá! Nesse apartamento você não entra mais. Mega Robson! Robson! Olha o que me fez, você foi me trair. Bora, sorriso! Agora arrependido quer voltar atrás. Égua do musicão, viu? Já deu, cansei das suas mentiras mal contadas. Desse não acredito mais em conto de fada. Não adianta vir com baixaria. Morreu a mulher carinhosa e fiel que te amava. Pega o elevador. E aí, Fabinho? Bora, Diogo, você achar aqui com a gente no show do Robin. E quem sabe vai cantar. Não entra mais. Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar.